Doce segundos longe de você, levanto o chão, me falta o ar, dá vontade de morrer, de morrer. Quantos minutos e segundos pra te encontrar, sentir o teu carinho e poder te amar. Se transforma em mundo e dá a intenção que o dia nunca vai passar. Nunca vai passar. Eu fico doido, fico louco nesse apartamento. Não consigo te esquecer sequer nenhum momento. Só penso em você. Eu quero que Salvador, meu parceiro Fado, toca pra mim, Leone.